Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Agora o bicho vai pegar! Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast, o número 68. Olha só esse número sugestivo que mostra que alguma coisa está se aproximando, meus amigos. Eu sou o Thiago Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o cinema nacional, a sétima arte, Tupiniquim. Estou na presença do meu amigo externo. Externo é o caralho. Meu nome é Zé Pequeno, porra. Olha aí. E por falar em pequeno, estamos na presença dele, que é sensual de natureza, meu amigo Malovani. É pequeno e sensual na mesma frase. Thiago realmente me conhece. Pelo da... E meus amigos, hoje nós estamos na presença ilustre de dois convidados. Nós tiramos aqui os talheres para fora, os pratos, os panos de prato, e convidamos hoje o nosso amigo Iago Godoy. Welcome! E aí, gente, tudo bem? Não tem entrada, mas tava vendo. Iago, sinta-se em casa e experimente a linguiça. Oh. Sai de sua vida, cara. Salsichão também é bom, Iago. Fica a dica. Obrigado. Continue. E por falar em continuação, também estamos na presença hoje do Lucas Breno, um ouvinte do Mexidão Rocks, que nos enviou um e-mail e quis participar dessa palhaçada. Tá muito doido, né? Muito doido, meu velho. Muito doido. E aí, galera? Meu nome não é Johnny. Olha aí. Mas isso não vai te ausentar de experimentar a linguiça. É? Então quem entrou aqui já experimentou a linguiça, então? Todo mundo que entra experimenta a linguiça. Eu sou alérgico à carne de porco. Pode ser de frango também. É um peru, então você curte. Mas é fripoi? What? Para quem não sabe, o cinema tem expressão no Brasil desde julho de 1896, como realização e expressão desde 1897. Vejam só, você, cinema no Brasil é antigo, hein? Até eu ler a pauta eu nem sabia dessa data. Pois é, rapaz, o cinema no Brasil é uma arte antiga, embora nunca tenha... chegado a estruturar plenamente como indústria, nunca se tornou uma indústria como é Hollywood. O Brasil já tem aí em seus 110 anos de história, ou mais, né, momentos de grande repercussão internacional. Alguns filmes brasileiros chegaram a concorrer ao Oscar. Isso é verdade, é uma grande frustração que eu tenho, é de não ver um Oscar aqui no nosso país. Pois é, cara, a gente vai debater isso até com mais tempo. Mas eu acho que a falta de investimento no cinema sério talvez seja um dos motivos pelos quais eu não costumo acompanhar o cinema nacional. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer vocês antes da gente embarcar nessa história. Qual é o valor que vocês dão para o cinema nacional, para o nosso ouvinte já ter uma noção de como a gente vai levar o assunto? Vou começar por você, Lucas, que é um convidado aí, vamos botar primeiro os convidados, né? Educação, né? Eu, em parte, eu não vou ser hipócrita de falar que eu gosto do cinema nacional, porque eu critico pra caramba. Eu pulo filme, todos, na verdade, e só quando pelo hype mesmo. Antigamente eu confiava no hype. O pessoal falava, nossa, o filme tal é muito bom. Aí eu ia lá e assistia, e realmente o filme era muito bom. Aí hoje em dia você não pode confiar, cara. O pessoal vira e fala, não, o filme é muito bom, aquele da loteria lá do gordinho, dos caras de pau. Eu fui ver o filme, foi 10 minutos, cara, eu desliguei a TV e fui dormir. Falei, não dá. Caralho. Entendeu? É engraçado, porque hoje em dia o pessoal faz muita alarde por nada, né? Não, é simplesmente por nada. Eu achei que ia ser o filme mais incrível do Brasil em questão de comédia. E não, o Auto da Compadecida continua sendo o melhor filme de comédia que eu já vi brasileiro. A internet, ela dá uma valorizada em alguns atores. E aí, quando você vê ele estrelando determinados filmes, você acaba indo nesse hype aí que você tá dizendo. Isso é bem verdade, né? É, Aí, o valor, praticamente, eu não dou nenhum. Olha só. Você, Iago? Cara, eu vou junto com o Lucas, cara, porque sempre, desde pequeno eu sempre tive essa visão negativa do cinema nacional. Eu nunca consegui assistir um filme assim... Assisti inteiro porque até na época não tinha outra opção, não existia internet pra mim, nem videogame na época. Aí eu era obrigado a assistir. Mas realmente, cara, acho que é muito forçado, eles põem coisas no filme que não precisa ter, entendeu? Então meu valor pro cinema nacional é praticamente zero. Malovani, Bruno, você que tem um cara das opiniões acertadas. Cara, eu nunca fui muito fã de cinema nacional, não, mas... Desde que eu vi o primeiro pornô chanchada na minha vida, a minha vida mudou, cara. Eu descobri um novo mundo do cinema nacional. Yeah, baby! Yeah. Não, eu discordo. Ah, não, cara, que isso? Você vê Sete Gatinhos, é uma obra divertidíssima disso. Não, sério, deixa eu falar aqui. Eu gosto muito de cinema nacional, eu só não procuro, sacou? Mas eu sempre vejo crítica, igual o Lucas falou, porque esse negócio de hype e tudo mais. Cara, eu sempre vejo crítica antes de assistir o filme, porque não dá. Cinema brasileiro tem um mau hábito de elevar alguns atores ou algo do tipo. E, cara, nem sempre o filme é bom por causa disso, entendeu? Acho que tu tem que dar uma olhadinha certinho antes de ir no cinema, porque senão tu se arrepende mesmo. E você, meu amigo externo? Olha, eu, como sempre, sou do contra. Eu curto o cinema nacional. Eu deixei ser por último por algum motivo, né? Eu curto o cinema nacional, cara. Assim, eu classifico o cinema nacional em antes e depois o Central do Brasil. Que foi a época, né, que realmente começaram a se produzir coisas de qualidade que dá pra qualquer um assistir, né? Porque na época, como o Malovani citou, do Porno Chanchada, não é um filme pra família, né, cara? Então era complicado. Nessa época, realmente, eu passava batido em todos. E tinha esse preconceito de que filme nacional é só putaria, é só palavrão, não tem história. O que interessa, né, vamos comer essa porra mesmo e pronto. É. Era desse jeito, entendeu? Mas não, cara, eu vejo diferente, eu acompanho na medida do possível, gosto muito. Inclusive, na minha opinião, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, dentre todos os filmes que eu já vi, é o Cidade de Deus. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12! Senhor, desiste, senhor! Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores! Muito obrigado, senhores! Muito obrigado! É engraçado porque o que o externo falou vai direto pro nosso primeiro ponto aqui, né? A questão do por que a gente gosta ou não gosta dos filmes nacionais. Eu, em particular, sempre tive um olhar muito negativo com relação ao cinema nacional, exatamente por causa do excesso de pornografia mesmo, ou a forma como... o Brasil que gringo vê... Entendeu? O Brasil só tem bunda e peito. Então eu não gostava muito dos filmes nacionais por causa disso. Eu salvava aí uns ou outros. Trapalhões, eu sempre gostei muito. Xuxa. Cara, Xuxa não era muito assim. Trapalhões fez meio que chicotinho. Pois é, Xuxa eu não gostava muito. Os filmes da Xuxa mesmo eu nunca gostei, não. Mas as participações dela nos Trapalhões eu já gostava um pouco mais. Vai aparecer seminua sempre, né, velho? É, não, mas aí é outra história, né, a gente? Cara, qual filme da Xuxa que vocês viram? Porque do Subir nenhum não tinha. Trapalhões, cara. Caraca, nos Trapalhões, é aquela do Trapalhões no Espaço lá, que é a imitação de que eles fizeram fazer uma versão Star Wars lá, ó. Nossa, que ridículo, mano. Aquilo lá, ela... É ridículo agora, eu acho que pra... Pras antigas era legal, eu lembro do meu pai se divertia muito assistindo. Ah, meu pai também com certeza se divertiu muito assistindo. Pois então, é ridículo pra gente que tem o senso crítico, assim, em termos, a gente acha que entende melhor do que todo mundo, sabe? Aí olha e fala, nossa, que ridículo. Um dia eu tava vendo, meu pai tava assistindo aquele... É o Alto da Compadecida mesmo. Aí tipo, é, eu já ri muito. E meu pai viu o filme, sei lá, 50 vezes. E 50 vezes ele ria como se estivesse vendo a primeira, sabe? Aí eu olho, daí tipo, eu pra mim, da segunda vez pra frente, já perdeu a graça. Ah não, eu tô risado, é um retardado ainda. Ô, Iago, por que que você gosta ou não gosta do cinema nacional? Assim, um motivo específico. É, a gente já sabe que você não acompanha muito, não dá muito valor, mas por que disso? É assim, eu até dou a chance, cara, porque geralmente eu vejo um filme mais sério, eu acabo querendo assistir. Assisti dois filmes recentemente, que um deles é A Viagem? Não, a desculpa. Viagem. É A Viagem, e o outro é Os Penetras. Os Penetras, cara, é um filme de comédia. Acho que nos primeiros 10 minutos de filme, cara, tem a Mariana Ximenes querendo pagar um boquete pro cara, um filme de comédia, assim... Não é uma cena assim engraçada, entende? É forçada demais. Uhum. Isso acaba tirando todo aquele brilho que o cinema tem. E no A Viagem, que é com Wagner Moura, o filme é muito bom, só que tem uma cena nada a ver, que o cara pega e começa. Que o sutiã da mulher começa a mamar os peitos dela. É a busca, desculpa. Isso não é, é a busca, desculpa. A busca? Como é que é? Tem mamada no peito? Deixa eu pesquisar aqui no Torre. Não, cara. Era um filme, cara, que eu planejava levar pra minha namorada, na pra família dela. E não filme, levou? Né? Porra! Porra, Iago! É o filme, entendeu? Inclusive, A Busca, com Wagner Moura, foi vendido como um filme que não tinha esse tipo de conteúdo, né? Era o cara buscando pelo filho dele. Isso que estraga o filme. É, isso é... Isso é meio foda. Bom, Malovani. Qual era a pergunta? Não, sacanagem. Deixa eu te falar. Cara, os filmes que eu assisti, eu filtro muito antes de ver, entendeu? Eu não saio por aí vendo tudo quanto é filme brasileiro. Acho que aí que tá o meu problema, que qualquer coisa que... Eu gosto de cinema, eu assisto qualquer coisa. Bicho. É, aí é foda, velho. Aí é foda. Eu também gosto de cinema, mas eu evito um pouquinho, velho. Agora, filme brasileiro, você sempre começa... Pelo menos eu sempre começo com o pé atrás. Então eu acabo assistindo os muito bons, mas até bom esse preconceito porque evita de eu pegar muita merda por aí, entendeu? Porque, eu não sou o único aqui que fica puto quando vai no cinema pra assistir um filme e tem vontade de sair nos primeiros 20 minutos, né, velho? Eu não sou o único que fica assim, velho. Não, eu faço isso. Cara, eu não levanto porque eu acho... Sabe, eu já gastei o dinheiro, velho. Eu fico muito puto se eu for obrigado a fazer isso, velho. É, o lance da grana, né? Cinema é tão caro. É, velho. Isso é foda. Aí eu faço e ainda levo a galera comigo ainda. Porque o pessoal fica esperando alguém fazer. Aí, se alguém faz, eu faço, cara. Se eu sentar, o filme não for bom, cara, o Lanterna Verde, eu saio chorando, né? Nossa. Eu falei, nossa. Porra, eu paguei aqui 20, R$25 no 3D. Nossa, saí. E aí, tipo, na hora que a roupa entrou no corpo dele ali, eu não. Não, mentira. Vou embora pra casa. Aí, sabe, eu não fui embora pra casa, que a gente foi pro Play Center jogar PS3 lá e eu espanquei todo mundo no Mortal Kombat de muita raiva. E eu faço, cara. Eu, tipo, era 3D, todo mundo ficou, inclusive a minha esposa ficou também. E eu falo, não, eu não vou ver. Ela tá assim, Lucas, você tá com a camisa do Lanterna Verde. É o seu herói, é a sua paixão. Eu, não, é a minha paixão e cagaram nela. Igual estão fazendo agora com os 952. Eu fico muito revoltado, cara. Eu comecei a ler e parei porque tá muito cagado aqui, cara. Não dá pra continuar, não. É, a liga principalmente tá muito estranha. Cinema brasileiro! Então, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de falar, cara. O que me irrita muito também nos filmes nacionais é a tal da globalização, é que me entendo. Por exemplo, a pessoa... O certo, nós aqui, ó, vamos comer... E no filme é, por favor, vamos comer? Isso não é o que a gente fala, entendeu? É muito forçado. Eu já reparei. Mas não pode fugir do script, ele tem que ler. Não, mas... No português, colonial, entendeu? Não, mas aí que entra o problema. Porque que acontece? É, aí vai e pega ali o Tropa de Elite. Ah, vamos ser aqui o que o Brasil é. Aí o cara fala muito palavrão. Pô, Tropa de Elite xinga palavrão demais. O filme é muito ruim. Aí o cara falou C. Nossa, velho. Olha lá os caras falando C. Que ridículo. Entendeu? Aí, tipo, se coloca, o pessoal reclama. E se coloca globalizado, o pessoal reclama do mesmo jeito. Mas eu acho que isso aí eu acho que é uma coisa que o Thiago falou nos últimos podcasts. Que é, isso é uma coisa mais honesta. Eu acho que quando você, por exemplo, no Tropa de Elite, quer mostrar como o camarada fala de verdade, uma situação mais real, ele tá mostrando de uma forma honesta, de uma forma real, como deveria ser. Entendeu? Por isso mesmo, eu gosto muito do Cidade de Deus. Porque, primeiro que ninguém ali era ator, pra começar. É, tinha meia dúzia de atores ali, que eram atores profissionais. Cidade de Deus. Mas, 80% ali não era ator, cara. Tava ali, não tava atuando, tava mostrando que eles viviam de verdade. A pessoa que quer criticar isso aí, eu até entendo, né? É um filme pesado e tudo mais. Mas eu achei pra isso mesmo existe censura. Você vai chegar na porta do cinema, tem lá, ó, 18 anos pra ver esse filme. Se você não tem 18 anos, você não pode ver. Se você quer ver, aí você já não tem do que reclamar. A questão da censura também é uma coisa engraçada. Por exemplo, por que que todo filme brasileiro tem que ter um pouquinho de sacanagem? Entendeu? Ah, mas isso não... é povo latino, Thiago. Latino tem muito isso, velho. Será? É, cara. Eu acho que, sabe, o povo latino, ele é mais sacana. Isso é fato, não tem como você negar, sabe? Um povo... Quente, caliente. É, exatamente. É um povo quente, saca? Animado pra caralho e tal. E aí eu acho que eles querem demonstrar isso, só que eles colocam demais e às vezes prejudica, beleza? Mas, sabe, eles querem colocar pra ver se a galera se identifica um pouco, entendeu? E se não gostar do filme, pelo menos gosta da sacanagem, velho. É, não, porque aí vem a questão da venda. Porque o gringo assiste isso lá fora e ele acha que aqui é assim. E quando ele... Por que que tem a exploração da prostituição, turismo sexual, essas coisas? Porque os filmes brasileiros passam isso lá pra fora. O gringo chega aqui achando que ele vai pegar todo mundo. Mas sabe por que eu acho que isso é meio errado, Thiago? Porque, por exemplo, a Tailândia, que é o lugar onde tem o maior turismo sexual do mundo, ela não faz filme com putaria, velho. Saca? É o tipo de coisa que eu acho errado, né? Falar que... Ah, porque o povo vê filme brasileiro e acha que aqui é sacanagem. Cara, primeiro que quase ninguém vê filme brasileiro. Porra. Se nem a gente tá vendo filme brasileiro, o americano não vai ver que ele odeia ler legenda, sacou? No máximo vai ver um de Portugal que vai ver essa porra, Angola, sabe? País assim. Porque de resto eu acho bem difícil, velho. Só os indicados ao Oscar lá se vê ainda, né? É, talvez. Geralmente é dedicado ao Oscar, um filme ou outro. Eu acho que o filme que mais aconteceu isso foi o Tropa de Elite, né? Que realmente foi um sucesso internacional e que tiveram que botar legenda, eles tiveram que dublar eles em inglês. Foi uma coisa bem diferente. Cara, Tropa de Elite tinha chance pra ganhar, cara. Tropa de Elite, acho que é o único filme brasileiro assim que tinha chance pra chamar atenção e ganhar, mas... É, ele só não concorreu porque foi considerado blockbuster. Botaram ele no mesmo nível de um Vingadores, de um Thor. É, porque os americanos não entendem que aquilo é basicamente social brasileiro, né, velho? É. Acha isso disso, Lucas? Dessa questão da sacanagem? Você acha que o Malovani tá certo? Essa questão de que... Ah, cara, eu não sei, porque, na verdade, eu penso, como se diz, a indústria que não é indústria de filme brasileiro, eles não fazem filme pro pessoal de fora, faz filme pro pessoal de dentro. E o que que o pessoal de dentro compra? Compra novela das nove, cara. E o que que tem na novela das nove? Putaria, pornografia. Aí, tipo, ah, vamos fazer aqui uma história legal? Vamos. Ah, mas tem que ter putaria, senão o povo não vai ver. É, tem que ter. Eu acho que eles pensam mais no próprio... Regional. É o pessoal brasileiro, cara. O pessoal brasileiro é uma tristeza, dá até vergonha de falar. É triste, cara. Tipo, sabe, eu tô aqui assistindo o Arrow. É tudo mó foda, velho. O seriado mais legal e tal. E aí eu vou... publicar no Facebook, aí tá fulana, que eu não sei o nome, porque a última novela foda que eu vi foi o Clone. É fulana não sei o que, traiu o namorado e pegou no pulo. Aí eu, não, cara, você tá vendo, tipo, cara, você tem 30 anos e tá assistindo pegação de novela. Não, não faz isso, velho, sei lá. É, aí o que acontece? Aí o cara vai ver. É isso mesmo. Aí o cara vai ver o filme porque a Luciana Ximenes da vida tava chupando o cara na novela e agora ele quer ver ela chupando o cara no filme também. Então ele vai pagar a entrada no cinema. Eu não imagino um gringo indo no Netflix. Eu vou assistir aqui o. Como é que é o nome daquele filme do. Esse último que saiu agora, porque tem putaria no Brasil. Eu não vejo, cara. Mano, o Lucas imitando um gringo foi a melhor coisa desse podcast. Cara, olha só, eu acho o seguinte, que os filmes nacionais, eles têm muita putaria, primeiro porque é barato. É muito mais barato você botar um camarada numa situação de putaria com uma mulher do que você, de repente, construir um robô que vai invadir determinado local, uma base militar, e explodir meio mundo. O orçamento. O Orçamento falou um negócio muito interessante. Agora o Padilha tá dirigindo o Robocop e deram para ele o dinheiro para ele fazer um filme bom. É lógico que a gente é fã do Robocop, muita gente acha que não vai ser um filme bom, mas algumas críticas que eu já li estão muito a favor do filme. Que bom! E muito a favor do Padilha. Inclusive, já pode ser que ele venha pro Brasil fazer Tropa de Elite e logo em seguida volte pra poder fazer um outro filme nesse sentido. Eu espero, cara, que não seja mais um Dragon Ball da vida, né? É, pelo amor de Deus, cara. Não, esse filme não existe. Não existe. Não é Dragon Ball. Não é Dragon Ball, cara. Não vamos falar desse filme, não, cara, pelo amor de Deus. É triste. Então, é isso, cara. Eu acho mesmo que o principal motivo de ter muita putaria nos filmes nacionais, primeiro, é o orçamento. Eu acho que se o camarada não souber trabalhar com um orçamento pequeno, ele vai fazer isso, porque é mais fácil, cara. Mesmo com um orçamento pequeno, a gente viu filmes muito bons, cara. Né? Tropa de Elite mesmo não é um filme que tem mega putaria. Atividade paranormal tá aí, né? Pra provar que orçamento pode ser driblado. Exatamente. Não, aquele do Wagner Moura que tá em todo o filme agora. Esse brasileiro é o Homem do Tempo, o Homem do Futuro. Homem do Futuro, é legal, isso, é legal. Cara, e o filme não tem putaria, velho. É tipo. Tem aqui a ceninha de pegação no escondidinho, mas os caras estavam na faculdade. É o que realmente acontece em festa de faculdade e tal. E tipo, eu assisti o filme, velho, e o filme acabou, eu juro, eu pus de novo. Eu falei, não, eu vou ver, porque depois de Tropa de Elite, esse pra mim tá sendo o que tá me salvando agora. E porque eu vejo o filme brasileiro. Tipo assim, né? Eu não vi nenhum peito, não é possível, tem que ver esse negócio de novo. Não, eu tenho certeza, tem peitinho ali. Eu vejo, cara, porque, tipo assim, eu criei, depois dos meus 18 anos, eu criei um conceito na minha cabeça. Para de falar que é ruim o que você não viu, o que você não provou. Porque eu tinha essa mania, filme brasileiro é uma merda, filme brasileiro é uma merda. Não, cara, vai lá ver. Vê o filme. Nem que seja igual eu fiz com o Como Se Tornar um Milionário lá. Até que a grana não separe, é uma coisa assim. Até que a grana não separe. Isso. Aí, até que a sorte não separe. Pessoal. Isso, até que a sorte não separe. Nem que seja 5 minutos, cara. Vai lá e vê. Vê o filme, vê se você vai gostar. Porque. Vai virar e o cara fala, você viu lá o Até Que a Sorte Te Separe? O filme é muito bom. Aí, não, cara, o filme é ruim, é brasileiro. Eu já fiz muito isso, cara. E, tipo, o filme é ruim. O Tropa de Elite eu fui ver 2 anos depois, cara. Nossa. Porque todo mundo tava lá na escola, 01, 06, e pede pra sair, não sei o quê. E eu, não, filme brasileiro é ruim. Filme brasileiro é ruim, sabe? O tempo todo. Aí um dia eu fui ver, eu bati palma. Mas também eu fiz uma série de overdose, né? Eu tinha acabado de assistir os Mercenários. Aí eu falei, vou ver o Tropa de Elite, porque tá aqui pra me ver. Acabei de ver o Mercenários e pus Tropa de Elite. Na que o filme acabou, velho. Minha vontade era de pegar todas as armas de airsoft que eu tenho e sair dando tipo de bolinha na cabeça de todo mundo na rua, sabe? Caraca. Eu sair desse jeito, cara. Caraca. Ô, Iago, você quer acrescentar alguma coisa, Iago, sobre essa questão da sacanagem? Da sacanagem não, só sobre o que falou agora, de ver o filme pra depois falar mal. Não. Cara, acho. Tipo, os penetras. Não é falar mal, é dar opinião. Ah, não, sim, dar opinião antes de assistir, entendeu? Falar, porcaria, entendeu? Eu resolvi parar com isso. Eu era assim, de falar, ah, me empresta porque é brasileiro. Cara, mas eu vou cuidar chance pros penetras, que achei que esse é um filme bom de comédia brasileira. Cara, não tem comédia no filme. É uma historinha xuxa, entendeu? Sim, sei lá. Os penetras, só pra me situar, é o do filme do Eduardo Sterblitch, não, né? Isso. É esse mesmo, né? Ah, isso mesmo. Caramba. É sério, meia hora de filme eu não aguentei mais. Tirei porque não dá. É, o engraçado desse filme, ele rolou uma certa frustração, né? Porque o Edu, ele é um ator de comédia até bom, né? Com relação a alguns outros que tem por aí. O stand-up dele, a peça de teatro dele é muito boa e tal. O pessoal viu o filme e achou que ia bombar e não rolou, né? Mas é justamente o que eu tava falando. A internet acabou valorizando muito, cara. Entendeu? Só que a gente tem que entender que ali não é o trabalho do cara, é um diretor que tá por trás, é alguém que escreveu uma história. O cara tá ali só pra atuar, entendeu? Uhum. E muitas vezes o papel não é bom. Eu vi um pessoal falando desse filme novo do Fábio Porchat, que tá no cinema. É, e do parece. Cruzeiro. Isso, do Cruzeiro, e parece que o pessoal tá falando bem. Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12! Senhor, desiste, senhor! Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores! Muito obrigado, senhores! Muito obrigado! Quem foi que aí que assistiu os penetras? Foi Iago. Iago, deixa eu te perguntar, tem alguma putaria? Porque a Mariana Ximenes tá linda nesse pôster aqui que eu tô olhando. Tem, cara. Tem, cara. Nos primeiros 15 minutos tem. Ah, ótimo. Baixando. Olhando. Olha, mas não vai mostrar nada, assim. Tipo, é um negócio. Suponha que é um filme de suspense, tem aquela ceninha, entendeu? Só que encaixar isso numa comédia que não precisa ter. É isso. Vai por mim, não compensa. Entendi. E uma coisa que me dá esperança, cara, é que eu tava vendo uma entrevista com o pessoal do Porta dos Fundos, que eles vão fazer o filme deles de comédia. Eles vão bancar, eles vão fazer as locações com o dinheiro deles. Sim. Ou seja, não vai ter a diretorzinha atrás falando, ó, linguagem formal, isso aqui. A minha esperança de comédia nacional é o Porta dos Fundos agora. A internet abriu uma porta pro... Uma porta pro Porta dos Fundos... Que permitiu eles, né, cara, fazer uma coisa totalmente autoral, sem encheção de saco de ninguém, né, Iago? Tem um detalhe nisso tudo. Porta dos Fundos, ele tem uma inspiração muito forte, e pra gente que tem uma certa idade, a gente vai lembrar. Ele lembra muito o TV Pirata. TV Pirata, Monty Python. Muito aquilo, Monty Python. Pra mim lembra muito Monty Python. Lembra bastante. E um outro ponto importante também, que você tava falando da internet e tal, o Netflix... Ele deu um espaço pro Parafernália, pra abrir uma série de Parafernália. Eu não gostei nem fudendo. Ah, cara, eu achei bem engraçado, cara. Eu achei os sketches legais. Eu consegui rir um pouco. Eu acho que o meu problema é o Felipe, né? Eu sou o único aqui que não gosta de Porta dos Fundos. Com certeza, por favor. Caramba, estaremos. Cara, ficando aqui agora, você. Obrigado pela participação. Cara, o que eu gosto do Porta dos Fundos é a naturalidade da comédia, entendeu? Não é aquela coisa forçada. É o que todo mundo fala. Fala, cara, mas eles estão numa cena totalmente constrangedora e estão agindo normalmente. Mas qual é a graça nisso aí? Não tem. É questão assim, aí vai um pouco igual a internet, é a questão da internet. A internet abre a porta pra você, pra vários tipos de gosto. Alguns sketches do Porta dos Fundos não são engraçados, são... Exato. São boring até demais. Agora, outras sketches são geniais. Essa do suborno que saiu, acho que na terça-feira, recente agora, aquela pra mim foi uma sacada foda. Falei, porra, tipo da coisa que... Porque é um, tipo, uma coisa que já aconteceu comigo. Do cara, do policial ficar jogando indiretinha. Pô, você não tem grana e tal... Antes de você passar pro tópico, ainda não tava no Porta dos Fundos, cara, quem é que nunca passou por aquela situação do Facebook, cara? Ah, meu Deus. Todo mundo, velho. Eu passo uma vez por semana, cara. Eu tô perdido nessa aí, qual que é essa aí? É porque tem uma cena em que o Porchat tá no trabalho e a mulher liga pro celular dele e fala assim, amor, esqueceu seu Facebook aberto aqui em casa. O cara sai desesperado, cara. Amor, vai lá na cozinha, faz não sei o que, vai no banheiro. Começa a ler a Bíblia aí pra mim, velho. E o cara correndo pra casa. É, essa do Facebook foi legal, foi engraçado. Foi, porque não foi com vocês, né, seus porra. O Panafenalha também, eu não conheço muito, mas tem um vídeo deles, de um cara que tem problema de Alzheimer, e vai comprar remédio pra dor de cabeça, só que ele esquece. Cara, esse é o... Tipo, esse vídeo, pra mim, ele ganha de qualquer vídeo do Porta dos Fundos. Pra mim, na minha opinião. Cara, é hilário. É muito bom, cara. É impressionante. Eu olho e você fala, não... E é na mesma naturalidade, é claro. E o cara tá, não, eu queria um remédio pra dor de cabeça. E Alzheimer. Que Alzheimer? Eu tenho Alzheimer? Sim, eu tô... É muito louco, cara. Eu não tenho remédio pra Alzheimer, cara. É, aí, tipo, é muito louco. E o final é brilhante, sabe? É final de filme, assim, pra mim. Aí eu olho assim, tipo, eu tenho que ver ele pelo menos uma vez por dia, cara. Eu olho assim, eu falo, caramba, parabéns. Mas, tipo, é um em um milhão, tá ligado? Eu acho que o meu problema é com o Felipe Neto. Eu não vejo graça nele, não. Cara, eu não gostava do Felipe Neto. Depois do vídeo da manifestação, cara, eu bati foi o melhor. Foi a única coisa que ele fez que eu... Não, aí eu fui lá no Facebook e curti a página dele. Eu falei, cara, eu mandei pra ele. Você tá ganhando o meu curtir só porque o seu vídeo de manifestação foi sensacional. Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12. Senhor, desiste, senhor! Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Aí, gente, a gente fala um pouco de algumas coisas que a gente gosta, não gosta, a questão de sacanagem que tem que ter nesse podcast. A gente teve o Central do Brasil, foi um dos primeiros filmes a concorrer ao Oscar. Foi um filme assim, de grande expressão nacional, né? Foi uma época em que as pessoas dividiram realmente, né? O cinema nacional antigo, diga-se, pseudo-pornografia, e o cinema nacional atual, diga-se, e seu do Matança de Graça. Foi o segundo filme brasileiro que me fez chorar. Cara, eu tenho que falar o seguinte. Assisti Central do Brasil um dia desses e... Caralho, esse filme é pesado até hoje, velho. Ele é um filme pesado. Nos últimos 20, 40 minutos, cara, eu não parava de chorar. E eu torcendo, eu ficava... E a lágrima escorria. E quando eu vi Central do Brasil, sem brincadeira, eu devia ter o quê? Uns 9 anos? 9, 10? Por aí. Cara, eu chorava, aí fodeu mesmo. Eu chorava, cara, e tipo... Sabe, olhando assim e chorando, e tipo, eu falando: caramba, isso não era filme pra mim, estraguei minha vida. Aquela parte da mãe, que o menino começa a brigar com a mulher e pá, vai com sua mãe então, cadê sua mãe? Você vai falar: nossa, aquela hora lá foi muito foda, cara. O Central do Brasil foi indicado ao Oscar? Ele foi indicado, a Fernanda foi pra cerimônia do Oscar, inclusive na minha. Opinião de bosta. Devia ter ganhado. Porque naquele ano ganhou um filme. Eu não lembro se foi um filme italiano ou se foi um filme mexicano. Acho que foi mexicano, se não me engano. Acho que foi mexicano, né? Sim. Por cotas, né? Eu não lembro muito bem, não. Mas, cara, eu acho que foi o filme que mais chegou perto, né? Do Oscar, de fato. Quais outros filmes vocês saberiam citar assim que vocês acham que podia ter concorrido? Vou começar com você, Iago. Sei que você deve conhecer alguns. concorrido realmente pra mim era o Tropa de Elite. Pra mim, o melhor filme do Brasil no momento era o Tropa de Elite. E um que me comoveu bastante foi Os Destinos de Francisco. Por mais que era uma história de dois cantores, eu acabei gostando da construção assim, do filme. Foi muito bom. Minha namorada, a Nega Véia, ela ama esse filme de paixão, velho. Acho que ela já assistiu esse filme umas 15 mil vezes, véio. Ela não para de cantar a porcaria da música. Nossa, eu gostava desse filme, mas eu tô ficando com ódio dele, velho. É um amor, né? Eu gosto do filme, cara. Quando eu comecei a ver, eu falei assim, caramba, que puta filme, bicho. Mas quando chega naqueles dois minutos finais do filme... Que faz a propaganda gratuita. Pô, eu levantei e falei assim, filho da puta, bicho. Cagou o filme, velho. Cara, na boa, velho. Não precisava, bicho. Não precisava daquele show. O Luciano tá ali no final, cara. Não falando, precisava. Aqui é minha casa. Não, até tudo bem. Você podia até tá ali, aqui é minha casa. Foi aqui que a gente cresceu e tudo mais. Mas aquele show ali, cara, não precisava daquilo, bicho. Não precisava, realmente. Cara. Se cortasse o filme dois minutos antes, ia ser um dos melhores filmes nacionais, cara. Sem dúvida nenhuma. Eu tomei um dano e descobri que aquele moleque morreu no acidente de carro, porque eu não sabia não, filho. Eu não sabia nada da história. Pois é, e aí, quando ele morreu, eu falei, mas que porra é essa? Quem é que tá cantando então, caralho? Eu não cantava. Eu fiquei maluco, filho. Você tem algum outro filme, Iago, que você gostaria de mencionar? Outro filme bom, já falaram aí, o Auto da Compadecida. Fora é esse. Muito bom. É muito bom. Lucas, vocês que estão falando aí, né, e do Central do Brasil, filme pesado e tal. Eu, quando eu era mais moleque, eu fui criado pela minha avó, né? Aí era aquela coisa, 7 horas da noite eu já tinha que estar tomado banho pra ir dormir. E como eu sou um menino muito santo, nunca era assim. Dava 10 horas, minha avó tava dormindo, eu tava na sala assistindo TV. Um dia, cara, eu tava assistindo, acho que era Corujão. Na época, e, cara, passou um filme. Eu lembro o nome dele até hoje. Vamos ver se é o mesmo que eu tenho na cabeça, vai. O Pagador de Promessas, cara. Caraca, velho. Esse cara, filme é foda, esse também. Filme é muito bom. É, como eu disse, o Auto da Compadecida foi o segundo filme que me fez chorar. O Pagador de Promessas foi o primeiro, cara. Eu vi o filme e era assim, eu vi o filme no mudo, porque eu não podia colocar a TV no volume. E aí eu só assisti. Cara, até hoje, eu não sei uma fala. Eu não sei uma fala do filme. Não, eu não sei uma fala, eu não sei nem qual foi o diálogo no filme inteiro. Desde a hora que começou. Porque a TV tava no mudo. Mas eu assistindo, cara, eu entendi a história e eu chorei, velho. Falei, nossa. O Pagador de Promessa, recente, eu acho que teve uma minissérie que passou na Globo. Passava depois da novela, que foi acho que em 6 capítulos. E aí eu fui assistir mesmo o Pagador de Promessas nessa minissérie. E, cara, foi muito complicado pra eu terminar de assistir. Porque eu começo a sentir uma agonia em alguns filmes, cara. Que foi foda. O filme que eu lembrei agora foi o Olga, cara. Esse Olga foi bom. Olga tá aqui na minha listinha de filmes também, brasileiros também. O que é engraçado, porque tem um amigo meu, o Calbi Peixoto. Cara, ele é igual o Calbi Peixoto, sem sacanagem. E aí ele tinha o cabelo grandão. E aí na oitava série, do nada, ele apareceu de cabelo raspado no dia que a gente assistiu o Olga, velho. Nunca mais esse cara foi chamado por outro nome que não Olga Benário, velho. Putz, mano. Nunca mais, velho. Mas Olga é um filmaço mesmo, velho. Com uma produção foda também. Sim. Podia ter concorrido ao Oscar também, né? Na verdade, ele ia na ocasião. Parece que ele não. Ele chegou a ser indicado, né, aquela pré-indicação, né, que tem lá, né? E tem a votação. Parece, e aí ele não foi. Mas ele tinha grande chance de conseguir se ele entrasse lá, cara. Cara, o filme assim não é nem concorrer com o melhor filme, sim melhor atriz, cara, porque a Camila Morgado, acho que se ela tem que escolher a melhor atuação da vida dela, é essa. Eu acho ela muito bonita, cara. Inclusive tem isso, eu acho que foi a melhor atuação depois de Olga. Acho que ela não fez nada mais assim de expressão. Ela fez novela. Ah, mas novela, pô, novela, cara. Novela. Não, mas ela sempre conseguiu uns papéis muito expressivos em todas as novelas que ela faz. Até porque ela é uma atriz muito boa, cara. Muito boa. Em todos os sentidos. Ela é bonita, né? Eu tô olhando. Ela é bonita, ela é diferente. Ela é linda, cara. Ela é legal exótica, dela. Caramba. O legal dela é que ela é bonita loira, ela é bonita ruiva, ela é bonita morena, ela é bonita de qualquer jeito, cara. Vocês sabem que o Lula, o filho do Brasil, teve concorrendo, né? Sim. É, assim, depende da categoria. Eu acho que Os Dois Filhos de Francisco podia ficar como o melhor filme estrangeiro. Você acha que... Eu acho. Porque igual o... Mas porque o cinema nacional, ele ganha... só concorre... Só pode concorrer nessa... Como filme estrangeiro. Só como filme estrangeiro. É só como filme estrangeiro? É porque o Oscar ele é feito pro cinema americano, na verdade. Então tudo que vem de fora é considerado filme estrangeiro. Inclusive por isso que o Sterno falou no início que acha uma pena que no Brasil não tem uma premiação estilo o Oscar. Né? Não temos um Oscar. A gente tem algumas premiações, na verdade, mas elas são tão, tão inexpressivas. Na verdade, elas são tão troféu imprensa. É mais ou menos isso. É tipo aquele troféu imprensa que o Silvio Santos faz. Entendeu? Não é uma piada. Eu acho que é uma coisa muito legal que ele faz, mas deveria. Mas ninguém leva a sério. Eu não vi ninguém falar isso. Eu vou fazer um filme pra concorrer ao troféu imprensa. E é realmente um prêmio muito bom. Ele faz um negócio muito bem feito e tal. Só que aqui no Brasil o que acontece é o seguinte: as pessoas, elas não dão valor à cultura, cara. Não dá valor à arte. Eu trabalho com arte e estudo arte, então eu vejo muito isso, cara. Às vezes eu vou num museu visitar a exposição de um determinado artista, cara, tá vazio, cara. Você vê meia dúzia de gente que tá lá e pra tirar foto na porta do museu, porque não pode tirar dentro, né? Pra tirar foto na porta do museu, na recepção e tal, não tá ali pra entender que o camarada teve uma inspiração num determinado momento da história, transmite aquilo que ele passou na infância, não quer saber da vida do artista e tal. Então, quer dizer, o brasileiro, cara, ele já tem muito isso desde muito novo. A escola mesmo não passa educação artística para as crianças. Não ensina a gente a entender a arte, a procurar buscar alguma coisa. E isso aí se estende à pintura, a cinema, a música. Música até que tá um pouco mais, né? Você vai ali, coloca um shortinho, começa a rebolar, repete 50 vezes a mesma coisa, é uma música. A música, pra mim, acho que é uma das partes mais feridas, né, nessa questão da cultura nacional, porque... Meu Deus. Eu acho, cara, sério mesmo. Você vê... Eu, toda vez que fala de música, eu tenho que falar. Você vê nos anos 80 o que era, você vê o que... até meados dos anos 90 e vê o que é hoje, é muito... Tiago. Oi. Tá caindo na pilha do externo. Tô. Tema nacional. Vão lá. Obrigado, Malovane. Eu vou dar um monóculo e uma cartola de presente de aniversário pro externo, além da tatuagem. Então falei que vou. Tatuagem de salsicha? Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12! Senhor, desiste, senhor! Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores! Muito obrigado, senhores! Muito obrigado! Oi, galera. E aí vem a parte que eu acho que é a mais legal, que é onde nós vamos realmente falar filmes que a gente gosta e que a gente assistiu e que nos emocionou de alguma forma. Eu vou dar a palavra de cara pro meu amigo Malovani. Tem alguns filmes aqui que eu até abri aqui pra lembrar. Tem alguns filmes que eu assisti e que eu gosto muito e sempre que eu posso eu indico pra alguém. Tem um filme que pouca gente conhece, que o nome é Apenas o Fim. O filme tem o Gregório, que faz parte do Porta dos Fundos, né? E o filme é de 2008. Cara, é um filme basicamente é independente e é basicamente sobre um... Como é que se diz? Uma discussão entre um cara e uma mulher, que eles eram namorados, sacou? Eles vão terminar o namoro. E o filme é muito bem gravado, muito bem dirigido e, cara, é ótimo, assim, velho. Você termina o filme, assim, como é que se diz? Saca? Achando que o cinema ainda tem algum respiro, sabe? De diferente. O que você me falou é tipo aquele filme americano, 500 dias com ela, que o passa 500 dias no namoro do cara, assim, até terminar. É o mesmo estilo. Mesmo estilo? Olha o spoiler. Não assisti até hoje. Você não assistiu 500 dias com ela? Não, eu não sou gay, né, Thiago? É? Cara, 500 dias com ela... vamos lá, depois a gente fala de 500 dias com ela. Vamos lá, tem o Central do Brasil, que, né, todo mundo aí já comentou. E tem, cara, um dos filmes que eu me amarro pra caramba, e sempre que passa eu dou um jeito de assistir, é O Homem que Copiava. Ele tem uma história muito diferente, os atores estão ótimos fazendo os papéis dele, e olha que tem o Lázaro Ramos, que eu acho que depois que ele foi pra novela, ele gringolou total, velho. Cara, eu tenho muita raiva desse filme por causa de outro filme, mas continue, depois eu chego lá. Tem o Meu Tio Matou um Cara, essa raiva. Esse é o problema. Eu vi o Homem que Copiava primeiro. Aí, nossa, o filme é muito bom, e Lázaro Ramos, e eu sou Lázaro Ramos, e não sei o quê, e o Meu Tio Matou um Cara. Cara, na boa. Aí, sabe? Eu falei, não. Acabou. Eu fiquei com raiva do Homem que Copiava por causa disso. Falei, não, acabou, velho. É ótimo, velho. Tem o Carandiru, que eu falo, assista, porque é uma dose de realidade que você não espera. Uhum. É uma coisa que aconteceu, né? Baseado em fato real, real mesmo, né? Não é igual esses fatos reais, ficção que tem no cinema americano em alguns filmes. É, fato real de ficção é ótimo. E tem um outro filme, cara, que eu acho que não existe. Eu só sei que existe porque eu tô vendo ele na Wikipédia aqui. Mas você não acha pra baixar, você não acha pra alugar, você não acha em canto nenhum esse filme. Inclusive, se alguém achar, pelo amor de Deus, me passa, porque eu quero assistir de novo. O nome do filme é Cama de Gato. É um filme de 2002, totalmente pesado o enredo dele, velho. E assim, eu não vou nem falar muita coisa não, velho. Assim, se você conseguir, assista, porque ele realmente é muito, muito foda mesmo. Eu lembro do Caio Blatt numa entrevista, ele falando lá que fez aquele mesmo, quase não mesmo, processo do Pete Leather lá e encarnou o personagem. Ele realmente tá muito bom nesse filme, velho. Inacreditável. Cara, eu não curto Caio Blatt, cara. Ele tem o dom de aparecer pelado em quase todos os filmes, entendeu? Inclusive nesse filme ele aparece pelado. Ele aparece pelado, né? Olha aí. Mas aí, Lucas, alguns filmes que você gosta, assim, que te marcou bastante? Ah, cara, assim, o filme brasileiro é triste por causa disso, né? Então, é uma extensão muito grande. Se você pegar todos os filmes que tem brasileiro, é enorme, é quase Malhação. Cada episódio de Malhação é um filme brasileiro. Só que aquele que te ganha, que te convence mesmo, são muito poucos. E eu acho que cada ator teve sua fase. Igual eu tenho muitos filmes bons do Lázaro Ramos, por exemplo. O Meu Tio Matou um Cara. Ah, merda. O Homem que Copiava, que é muito bom. Aquele do Opaió é excelente, cara. Eu gosto muito desse filme. Cara, eu achei esse filme ridículo. E aquele lance do final do menininho que deu a entender que o moleque foi assassinado. Aquilo ali me deixou muito nervoso, velho. Eu gostei. Totalmente gráfico. Eu vi assim e falei, não, velho. Tipo, sei lá, eu acho que eu tava no hype do Lázaro Ramos também. Então, qualquer coisa que eu fizesse, menos Meu Tio Matou um Cara, eu ia achar legal. Tem o Celton Mello, cara. Teve as fases dele que eu virava pras pessoas e falava: o Celton Mello é um ator americano que nasceu no Brasil. Porque Celton Mello tava foda. Cara, Celton Mello. Celton Mello é muito foda. A minha entrada foi exatamente por isso, cara. Meu nome não é Johnny. Esse filme, pra mim, resume o Celton Mello como o melhor ator, sabe? Filmaço mesmo. O filme é muito O Meu bom. Nome Não É Johnny é outro que foi baseado em fatos reais? Sim. Foi. E que é uma história inacreditável, né, velho? Eu não cheguei a assistir. É bom mesmo? É bom, pode assistir bom. Que é bom. É muito bom. Vai acreditando. É filmaço mesmo. Não, aí tem o Central do Brasil, né? O que todo mundo citou e parece que todo mundo gostou. O Pagador de Promessas também, que é muito bom. Tem... Assista sem o áudio. Sabe por que eu não vi esse filme até hoje, de novo? Porque eu tenho medo de assistir ele com áudio e não gostar, cara. Cara, Cidade de Deus é um filmaço. Eu gosto demais. Eu vi na Globo, eu não, não vi quanto todo mundo Nossa, viu. Cara, eu vi na Globo, eu vi com propaganda e achei o filme muito bom. E corte. É, demais. Cheio de corte. E pra, ainda foi bom, eu achei filmaço. Depois dele tem os filmes básicos, mas Tropa de Elite, eu não descarto dois. O 1 e 2 são perfeitos. Pra mim, sabe? Nossa, foi tipo assim, se Padilha vier e fizer o 3, vai ser a trilogia brasileira, cara. Porque o 2, eu assisti o 2, cara, e deu, saí do filme com vontade de dar tapa na cara de todos os políticos que eu vi. E sem zoeira, eu olho pra policial na rua, eu olho pro cara e falo, tu é corrupto, eu sei que tu é corrupto. Depois daquele filme, cara, depois daquele filme... Tu mora onde, Lu? Cara, eu moro em Nova Serrana, cara, pertinho de BH. Passa o endereço completo aí. Em BH, porque... Se você morasse em Brasília, você ia estar fudido, cara. Você ia sair batendo e tudo na rua. É político e policial, cara. E depois de Tropa de Elite 2, parece que abriu minha visão. Eu olho assim e falo, cara, vocês não valem nada, o que, que vocês estão fazendo aí? E infelizmente, qualquer um que entrar vai fazer a mesma coisa. Né? Não tem. Aí, tem um cara que fala aí, eu vou mudar o Brasil. Cara, eu pôs o pé lá dentro. É, eu entendi isso pela parte do Matias. Eu não sei se alguém aí não viu o filme. Quando ele volta pro BOP, eu descobri que quando você entra na polícia ou na política, ou você faz ou você sai. E obedece o sistema. É, né? Você obedece o sistema. Porque se você não sai, cara, você tem dois destinos: o do Matias ou do Capitão Nascimento. Porque Olha se aí. Você não for afetado, a sua família será. Sabe? É tipo, é o resumo de realidade do sistema brasileiro. Eu não sei nem como é que esse filme foi lançado, cara. Como é que deixaram esse filme ser lançado? É, o filme atrasou, ele teve que passar um monte de concessão, foi complicado. Ô Iago, alguns filmes? Bom, um que eu tenho esperança agora também é o Faroeste Caboclo, né? Que muito bom! Assistiu? E assistiu? Eu assisti, cara, e só que ele tem um quesito. Você entende de filme poesia? Mais ou menos. Cara, se você não gostar de filme poesia, não vai ver, cara. Porque você vai achar um filme muito ruim. A gente foi ver e eu vi muita gente sair contrariado do cinema. Mas você tem que entender o filme como uma poesia. O filme é muito calado. É. O Drive, sabe? É, ele é Drive brasileiro. É o melhor filme do ano, velho, brasileiro. Na boa, cara, eu assisti. Vai lá, Iago. Faroeste Caboclo. Central do Brasil, muito bom. Os dois Tropa de Elite, cara, que pra mim acho que é um dos melhores filmes brasileiros. Até agora nenhum bateu. Dois filmes de Francisco, o que mais que tem bom aí? Volta do Compadecida. Cara, tem um filme, eu tô sentindo falta. Ninguém falou do Cazuza até agora. Será só eu que gosto? Sei que não, Cazuza é como se fosse aquele Somos Tão Jovens, sabe? É mais um filme. De ator, na boa. Filme pra mim algum? Que conta a vida de cantor, assim, de alguém que presta só pra mim é Dois Filmes de Francisco, porque o filme do Brasil eu achei uma porcaria. E aquele seriado da Maísa é muito bom também. Mais algum, Iago? Não, cara, assim, um negócio que eu gostava muito, assim, não era nem filme, era um seriado. A Presença de Anitta, cara. Parabéns. Esse parabéns. Era top. Pode derrubar todo mundo do Skype. Opa, deixa só... Cara, eu só posso fazer uma piadinha? Pode. Prepara. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsas invejosas que ficam de cara quando toca. Burn, bitch, burn. Putz, Diego Mendes, eu sei que Diego Mendes, eu sei que você vai escutar esse programa. Abre teu olho, você vai perder seu lugar. Parabéns, Lucas, piada excelente. No nível Diego, selo Diego de qualidade. É isso aí, selo Diego de qualidade. Agora todo mundo em silêncio, porque vem a opinião dele. O cara contradição tremer. Meu amigo externo. Cara. chora externo, joga aí na cara de todo mundo por nós. Que você gosta. Enquanto o Sterno vai falar, eu vou sair porque não dá, velho. Não. Eu ia citar três filmes, né? Acho que já falaram quase todos que eu ia falar, né? Cidade de Deus, pra mim, ainda eu acho melhor do que Tropa de Elite, né? Porque também é baseado numa história real. A história não é real, é baseado no momento que aconteceu certas coisas com certos personagens da história do filme. Peraí, só rapidinho. Só pra incrementar. É, eu vi o filme e eu não sabia que ele era baseado numa história real. Uhum. E quando os créditos estavam subindo e estavam mostrando as cenas, porque tem as cenas. Sim, as cenas reais da época. Isso, as cenas reais. Cara, vocês podem rir, velho. Eu deixo. Eu chorei, velho. Eu falei, que pariu, velho. Isso aconteceu. Caraca. Então, como eu tava falando, né, Cidade de Deus, porque, na minha opinião, é um filme que tem uma produção muito barata e eles conseguiram passar tudo que eles queriam passar. Eu acho que quando você tenta executar uma coisa e consegue, cara, isso aí já é um crédito enorme, especialmente quando se trata de cinema nacional, né? Tem O Homem que Copiava, que eu adoro, cara, me identifico muito com esse filme, até por causa da minha profissão também, né? Como xeroca dinheiro ou externo? Cara, eu comecei trabalhando como design gráfico, cara. Então já tive propostas pra poder falsificar documentos, dinheiro e tudo mais. Então, me identifiquei muito com esse filme. Eu acho que a atuação do Lázaro Ramos ali tá na medida, tá muito legal. É o melhor filme do Lázaro Ramos, né? Eu concordo com você. A Leandra Leal também tá muito bem ali, e eu sempre achei ela muito gatinha também. Eu acho ela, nessa época, é a época que ela tava mais bonitinha, velho. Não sei o que tinha feito seu sotaque, mas ela tava muito bonitinha no filme. Ela tá do mesmo jeito até hoje? Achei pá ela ter tirado a pinta, hein? Falo mesmo. Tá mais magrinha agora. E tem um outro filme que ninguém citou, cara, que também não é um filme muito bom, mas eu achei um filme divertido. As piadas são muito boas. Que é o Caramuru, A Invenção do Brasil. Muito bom. Com o Celton Mello também. Isso, com o Celton Mello. Aí, pra mim, sempre que eu lembro do Caramuru, cara, eu lembro daquela cena que ele fala com os índios assim, ué, mas vocês não trabalham aqui não? E os índios falam, trabalhar é ruim. Caramuru foi engraçado mesmo, velho. Foi bem engraçado. Justamente por causa dessa cena eu ria muito, cara, porque os índios eram baianos e eles falavam que não trabalhavam de jeito nenhum. Sabe o que você não gostava, Sté? Quando ele chegava, quando ele pegava um potinho e ele ia enfiar o dedo no potinho, a mulher, não, mete o dedo aí não, porque aí tem a ferrão venenoso com veneno de maranha que se você tocar vai deixar seu dedo duro e grosso e inchado durante dias. Aí ele cresce. Ai, cara. Ele, cara, não é pra botar no dedo. Pois é, mas o filme tem umas piadas muito boas. A produção dele não é grande coisa, mas o filme é bem divertido, sim. Divertido. É um filme muito divertido também, com Celton Mello. Mas aí, eu particularmente, eu comentei de Cazuza, porque eu gosto de rock e eu achei o filme Cazuza um filme muito honesto com a história dele. Eu até, na época, eu lembro que eu assisti algumas entrevistas da mãe do Cazuza. E o filme todo tem a supervisão dela, ela falando, não, isso aqui rolou, isso aqui não rolou. Ela teve uma participação muito grande e o filme eu achei muito honesto. Sabe, mas você sabe como o moleque lá ganhou o papel do Cazuza, Thiago? Não, Daniel de Oliveira, né? Ele foi o Daniel de Oliveira. Ele foi no teste, e aí o teste era pra... Eles tinham que fazer a cena de quando ele descobre que ele tem AIDS, né? Sim. E aí ele pegou o papel no teste e comeu o papel, sabe? E aí a galera falou, tá aí, perfeito, você é o Cazuza, meu amigo. Olha só, cara. Você tava comentando aí da mãe dele, né? Eu vi um documentário que ela dá uma ênfase nesse filme. E ela fala que essa questão do filme ser muito fiel, isso aí eu reconheço bastante, apesar de eu não ter gostado do filme, eu reconheço, porque ela ficou uma semana, cara, na mesma casa que a Marieta Severo, né, que fez o papel da mulher dela, pra poder falar, não, foi assim que aconteceu, e a Marieta Severo queria que ela fizesse isso pra ela fazer assim e assim, do jeito que aconteceu. Esse filme, tipo, ele foi muito bem feito, a produção dele foi mega produção. E é engraçado porque, embora o filme seja do Cazuza, o papel da Marieta Severo ali, você vê que ela tá posicionada no local certo. Ela é realmente a mãe daquele moleque e ela tá sentindo aquilo tudo com ele. Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12. Senhor, desiste, senhor! Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Tropa de Elite, eu acho que é unanimidade entre nós aqui. E ele é um dos principais. Eu acho que Tropa de Elite foi o filme que jogou o Brasil lá fora. E aí vai cair no tópico que eu realmente queria falar e tal, que é a questão dos atores lá fora. Tropa de Elite fez extremo sucesso. E o Rodrigo Santoro já tá lá fora, faz um filme aqui, outro filme ali. Ele foi o primeiro aí pra fora? O Rodrigo Santoro foi um dos primeiros, né? Ele não foi assim, o primeiro. Assim, não foi o primeiro, não, da nossa o geração. O primeiro brasileiro a atuar em Hollywood é Raul Júlia. E o Pelé não conta, não? Você está esquecendo dele, cara? Você vai ver o filme do Pelé? Ninguém vai. Ó, o Chaves faz. O Oscarito fez coisas lá fora, assim, se a gente for jogar lá atrás, não, a sim, Carmen Trano. Da nossa geração foi o Rodrigo Santoro. Da nossa geração foi o Rodrigo Santoro. E aliás, ele foi bem no 300. Foi bem no 300. Agora tá pra estrear a Ascensão, né? É. A Ascensão de um Império. Sim. Onde ele deu uma entrevista na Comic Con falando que o papel dele tem uma relevância muito grande nesse filme, porque é o filme que ele se transforma em Deus Rei. Então você vê que. Eu tava assistindo matérias e tal dele falando da Comic Con e. A galera ia atrás dele, cara. O cara tem tratamento lá fora hoje de qualquer artista. O stand do 300 foi um dos mais visitados, o stand de cinema. Perdeu só pros stands da Marvel. O Rodrigo Santoro, ele tem investido bastante nessa carreira de ir lá fora e tal. Ele fez vários seriados. Ele fez uma temporada do Lost. Ele fez várias temporadas. Você vê que o Brasil tá escrevendo o nome lá fora. Recentemente teve o Elysium. Eu assisti, cara, e eu gostei pra cacete. Eu gostei do filme também. Eu fiquei muito chateado de ver alguns podcasts falando que o filme é covarde, que o filme faltou bola, e tal. Mas não, cara, o cara, na minha opinião, ele passou o recado que ele queria passar. Eu não cheguei a assistir ainda, mas pelo que eu sei, o que constrói o filme assim é o Wagner Moura e a Alice Braga, né? Sim. Cara, o papel do Wagner Moura no filme é de extrema importância. Eu achei que o Matt Damon ia ser o ator principal e que os outros iam fazer só umas pontinhas. Não, velho. O Wagner Moura só não é o protagonista do filme porque é brasileiro. Olha o spoiler. Porque ele não morre. Porque o papel do filme, o papel dele no filme é extremamente importante. E aí eu quero perguntar pra vocês o que vocês acham desse crescimento. O cinema brasileiro, ele... basicamente, ele cresce a passos mais lentos do que os atores crescem lá fora. E eu queria saber de vocês o que vocês acham. Vou começar pelo Iago. Mas aí, Iago, passa pra gente sua opinião sobre essa questão dos atores crescerem mais do que o cinema. Cara, pra começar assim, quando eu vejo um ator brasileiro atuando numa produção internacional, pra mim é um motivo de orgulho, entende? Que vê que o cara batalhou pra chegar até lá e mostrar, ó, sou brasileiro, eu tô fazendo. A chance assim, do Rodrigo Santoro é agora. Porque querendo ou não, ele vai ter um dos papéis principais do filme. Se daí pra frente ele não estourar, não começar a atuar mais do que já tá hoje, acho que eu perco meio que a esperança. E cara, a Alice Braga também já virou meio carne de vaca. Ela tá em todo o filme assim. É, ela tá em tudo. Ela fez Predador, cara. Predador. Tá certo que esse filme do Predador não é lá essas coisas, mas pô. Ela fez Eu Sou a Lenda, né? Eu Sou a Lenda, que é um filme excelente também que eu gostei. Cara, e Wagner Moura agora é a esperança no Brasil pra jogar mesmo o nome dos atores. Porque se eles funcionam, sai puxando uma renca, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas eu assisti uma matéria uma vez falando que a Bad Robot, que é uma das grandes produtoras de cinema de Hollywood, é simplesmente apaixonada pelo Wagner Moura e que quer ele em outros projetos. Então, assim, o cara praticamente já tá vendido. Se o Wagner Moura aparecer em Star Trek 3, vai ser uma surpresa inacreditável. Olha que maluco. Já pensou que maluquice, caraca, velho? Não, mas caraca, aí. Manja, né? Ele é um bom ator, né? Ele é bom ator. Ele é tão bom ator que eu assisti aquele O Homem do Futuro e é assustador, porque ele parece que é 20 anos mais novo do que o Capitão Nascimento, saca? E ele, sabe, não tem nada a ver um personagem com o outro. Um personagem, sabe, com o outro. É assustador isso, assim, ele tá atuando muito bem. Gostei dele também, né, Elysium, rapaz? E tem uma atriz brasileira que tá fazendo seriado agora. Aliás, ela fazia. Agora ela tá fazendo Homeland, que é um seriado de suspense. Eu sei quem que você tá falando. Ela teve no Não Fale com o Motorista recentemente. Carolina Monte Rosa. Isso mesmo. Ela fez ela aquele seriado. Ela fez Mad Men, inclusive. Então ela fez mais, porque tem aquele V, que é um seriado de alienígena. Só V, você foi cancelado. Já... Foi cancelado, infelizmente. Que tava, eu gostava. E tem esse agora, o Homeland, que ela tá fazendo, cara. E você não vê, não é brasileira. Tanto que quando eu comecei a assistir, eu nem sabia que ela era brasileira. Tem um testão, né? Você... Ela tem um testão cabuloso. Eu tô vendo a foto dela aqui. Vai fácil. Lucas, o que, que você acha disso tudo? O que que... Dessa questão dos atores, do cinema? Ai, cara, assim, eu acho legal, né? Eu olho assim e falo, oh, caramba, estamos expandindo. Só que, em questão de cinema, pelo menos pra gente, pro público brasileiro, eu não vejo vantagem. Eu vejo vantagem pro ator que tá saindo fora e representando o trabalho dele lá. Mas, tipo, quando ele volta, porque eu sei até que a culpa não é dele, mas ele volta pra fazer filme merda do mesmo jeito, sabe? Sim. Então, pra gente, pro cinema brasileiro, eu não vejo vantagem nenhuma, cara. Eu reconheço os caras, sinto o maior orgulho e tal. Essa atriz do Vi, quando eu vi o Vi, cara, eu, sabe, falei, caramba, no, tá legal e tal. Eu tava vendo na época de lançamento, eu vi só a primeira temporada, aí depois a segunda e a terceira eu deixei pra ver depois e até parei, porque eu fiquei sabendo que foi cancelado e isso me abaixa um pouco. Aí eu nem termino. O meu reconhecimento dos atores brasileiros lá fora, pra mim, é nesse ponto, entendeu? Pra eles é muito bom, mas pra gente aqui no cinema brasileiro não ajuda em nada. Eu acho que os diretores, o Padilha indo pra lá, eu acho que ele vai conseguir fazer alguma coisa aqui quando ele voltar, cara. No sentido de investimento, trazer investimento tipo, fora. Se, né? Eu tô apostando no Robocop por causa disso. Tô vendo muita gente falar que não gosta, que vai ficar uma merda, vai estragar o Robocop. Não, cara. Ele vai fazer uma coisa pra geração agora. E quem tem que julgar isso é a geração de agora. A gente que viu o Robocop lá atrás, cara, fica com o Robocop lá atrás e encara esse Robocop aqui como se fosse o Robocop de agora. Quem tem que gostar é essa geração. A gente tem que, verdade, achar legal, dar a nossa dica, mas tem que ficar bom pro pessoal de agora. Porque se esse filme estourar, velho, o Padilha vai voltar pro Brasil e ele vai ganhar horrores. Eu tenho certeza que ele vai melhorar demais o sistema de filme brasileiro. E quem sabe ele não pode ser não o único, mas o progenitor de fazer a indústria brasileira, de cinema brasileiro, se tornar uma indústria. Sim. Olha aí. Eu tô apostando demais, cara, no Padilha. Sobre o seu comentário, Lucas, eu já acho que se ele estourar lá fora, ele permanece lá fora, cara. Eu também acho. Ah, não, aqui, cara, aqui no Brasil eu acho que ele, cara, porque ele tem só um projeto que nem é tão projeto, que é boato, que é o do Tropa de Elite 3. Sim. Mas é mais boato do que um projeto certo. Ah, cara. Então, se ele voltasse pro Brasil, seria mais pro Tropa de Elite 3. Olha só, cara. Ele é brasileiro, cara. Ele não vai fazer isso, não. Foi aqui que ele cresceu, cara. Ele vai voltar pro ninho e vai fecundar os outros ovos, velho. É isso aí. Bruno Malovani. Eu acho que o pessoal lá fora ajuda bastante a dar visibilidade pro cinema daqui. E com mais visibilidade de cinema daqui, o povo para de fazer merda, né, velho? Ou não. Então, mas você vê o exemplo do Uwe Boll lá, o cara que faz os piores filmes de jogos da história. Ele era ruim e ele foi melhorando, sabe, de filme pra filme, porque ele foi ganhando uma visibilidade tremenda com a internet, velho. Hoje em dia ele só é ruim, sabe? Ele não é mais o pior diretor do mundo. Não, ele é o pior diretor do mundo. Só que ele é reconhecido como isso, antes ele nem era. Eu vou falar o seguinte, Alone in the Dark é o melhor filme de comédia que eu já assisti nos últimos anos. Não, cara. Comédia. Os 5 minutos do Como Se Tornar um Milionário lá é melhor do que Alone in the Dark inteiro, cara. Nossa, isso é engraçado demais, filho. Agora, eu acho que se o Padilha voltar pro Brasil, ele tem que receber o melhor prêmio do mundo, né? Que vai ser o Troféu Imprensa. Como o melhor diretor, né, velho? E é isso que vai ganhar se ele voltar pro Brasil, velho. Por isso que eu acho que vai ser difícil ele vir voltar a fazer muito cinema por aqui por causa disso, sabe? Não vai ter muito reconhecimento. Isso. Não, cara, a indústria brasileira vai olhar pro cara e vai falar: poxa, olha o que ele fez lá com dinheiro, vamos dar dinheiro pra ele. E ele vai fazer um Tropa de Elite 3, escreve o que eu tô falando. Ele vai fazer um Tropa de Elite 3. O povo vai dar dinheiro e vai falar: eu quero filme assim, assim, assim. Igual ele tá sofrendo lá, ele também tá sofrendo isso lá. É, não é fácil. E eu tenho uma coisa também que eu acho que a gente tem que botar o pé no chão e reconhecer: existe a lei da oferta. Eu acho que, por mais que o cinema brasileiro ofereça algum, se a gente for falar em dinheiro, por mais que o cinema brasileiro for oferecer pra ele alguma quantia, a gente sabe que lá fora tem mais condições, né, de bancar. É, meu amigo externo... Olha, eu vou discordar um pouquinho do Lucas, pelo seguinte, eu acho que o artista nacional indo lá pra fora fazer o trabalho, é claro que ele primeiramente vai ganhar, em primeiro plano. Mas eu acho que o nosso país acaba ganhando também, porque a indústria do cinema, que não existe no Brasil e existe lá fora, acaba olhando para os brasileiros. Você vê que muita coisa mudou de poucos anos para cá. Né? A gente já teve alguns filmes rodados aqui no Brasil, tipo filmes grandes, né? Tipo Velozes e Furiosos, né? Os Mercenários. É, tem o Hulk, o incrível Hulk. Hulk, exatamente. Melhor filme de herói da minha vida. E isso tudo aí, por quê? Porque tiveram atores brasileiros lá fora para que eles pudessem ver, ó, o pessoal lá, tem atores bons lá, que podem ser mais barato pra gente produzir um filme lá. E o que acontece? O mundo já tá de saco cheio de ver filme em Nova York, cara, ver filme em Manhattan, entendeu? Então o que acontece? A bola da vez, cara, querendo ou não, é o Brasil, cara. Eles vão produzir coisas aqui no Brasil porque é mais interessante. Ó, pra você ter uma ideia, o Ian Flux, que é um filme já até um pouco antigo, ele ia ser rodado em Brasília. A primeira locação do filme que eles pensaram em fazer é Brasília. Né? Por quê? Porque é uma cidade moderna no meio de um deserto, entendeu? Nem me fale! Então a ideia era essa, só que porque naquela época não era viável, né, e as pessoas não iam reconhecer muito a cidade, e tinha uma questão de logística e tal, o filme não foi feito aqui. Mas hoje em dia, eu penso que os nossos atores que estão indo pra lá estão trazendo isso. Entendeu? Então eu acho que é importante, sim, que os nossos artistas estarem lá trabalhando, e com certeza eu acho que o investimento da gente também. Agora você vê como é que é o externo, né? Ele conseguiu concordar comigo sem começar a frase com eu concordo, e sim com eu discordo de fulano. Sorry, how to do that. Esse é o externo que eu conheço, entendeu? Esse é o cara. Só pra terminar aqui, eu acho que o Cristerno falou, que o Bruno, o Malovan também falou, acho que coincide com o que eu penso. Os atores indo lá pra fora, além do o Iago, a posição de todo mundo é muito interessante, mas a questão da logística do povo lá fora enxergar o Brasil como algo que possa ter investimentos, eu acho que é muito válido, assim. Eu acho que já está acontecendo, tanto que a gente tem visto isso no cinema cada vez mais. Acontece com muita frequência. Se beber não case 3, houveram a possibilidade de ser gravado no Brasil, e outros filmes sempre cogitaram cenas no Brasil. O próprio Edward da série Crepúsculo passou um tempinho aqui no Rio de Janeiro com direito a mostrar o Cristo Redentor lá no fundo. Então são obras muito importantes e que estão trazendo cada vez mais visibilidade para o Brasil. Eu gosto muito, tenho acompanhado os artistas no cinema de lá de fora. O Rodrigo Santoro já protagonizou um filme ao lado da Jennifer Lopes, e agora o Wagner Moura, cara, foi com o Jim Carrey, antagonista. Tem o com Jim Carrey. Cinturão Vermelho. Então teve isso. Então acho que tem muito filme bom e isso é muito importante, sim. Mas o cinema nacional, a indústria do cinema nacional ainda peca bastante em algumas coisas. Enfim, eu acho que é isso. Nosso tempo está extremamente estourado. O cozinheiro vai ter muito trabalho dessa vez. Se quiser falar com meu amigo Lucas, como que faz, Lucas? Não me procura, Lucas Breno, no Facebook. Lucas com CK. Não me adiciona, porque se eu não te conhecer, cara, eu não vou te adicionar. Sinto muito. Olha aí. Meu... Quase o Patrick, hein? Quase o Patrick. É. Não, e tem outra. Se for mulher, minha esposa arranca a cabeça fora. Então, é a tua, né? Assim. É a minha também, vai junto. Vai a minha e do balaio. No Twitter, arroba Lucas Breno, mas só serve de feed pro meu Instagram. E é isso aí. Adoro os membros do podcast, velho. É um melhor que o outro. Se quiser falar com meu amigo Iago, como que faz, Iago? Cara, eu vou na mesa do Lucas, me procura, porque são da treta, sabe, né? Pode adicionar, Iago Coutinho no Facebook, mas creio que ninguém vai ter interesse. E tamo aí, cara. Eu gostei muito de participar, foi um prazer, gostaria de aparecer de novo aí. Olha, tô te adicionando eu aqui, Iago. Não, você pode, pode. Eu queria agradecer a presença de vocês dois, do Iago e do Lucas. Fizeram grande diferença nesse programa. Eu espero, sinceramente, poder contar com vocês em outros programas. Sim, porque eu gostei bastante, né, Bruno? Né, com certeza. Eu que agradeço, gostei, cara. Isso aí. Alguém tem que discordar. Milagre não ser externo. Milagre. É porque ele ainda não falou. Fala isso, vai. Não, então é importante a gente ter o ouvinte participando com a gente, até porque eu costumo dizer muito isso, né? O nosso programa é feito pro ouvinte e é por causa disso que a gente continua fazendo, né? Mesmo debaixo de sol, debaixo de chuva, não ganhando nada, gastando dinheiro do bolso, tempo. Mesmo, mesmo quando seu computador perde a placa de vídeo, isso aí, essas coisas assim. E é importante, inclusive, você que tá ouvindo a gente e tem interesse, quer participar? Ó, manda um e-mail, procura o Thiago lá no Facebook, o Malovani, eu, o Patrick, o Diego, a gente tá lá. É só falar com a gente pode agendar aqui, ver um assunto bacana pra você estar conversando com a gente. E é isso aí, visitas é sempre bom e a linguiça tá servida. Olha aí. Opa. Se você, meu caro ouvinte, quiser falar com meu amigo da voz mais sensual desse Brasil, Malovani, como faz, Malovani? Ah, obrigado, Thiago. É sempre uma emoção quando você fala da minha voz. Você pode falar comigo no Twitter, acho que é Shin Malovani, e no Facebook, é só precisar Malovani. Cara, é só precisar Malovani no Google que você me acha. Assim. É, minha família deve ter 3 pessoas no mundo, sabe? Não é tão difícil. Assim, a não ser que você seja o cozinheiro desse podcast que escreve Malovani errado todas as vezes. Se você quiser falar com meu amigo externo... É isso aí, ó. Se você odeia as minhas opiniões e quer me encontrar, você vai me achar lá no Twitter e no Facebook. É só digitar externo com TH. Se você quiser falar comigo, Thiago Temendes no Facebook ou arroba Thiago Temendes no Twitter. Se você quiser nos enviar um e-mail querendo participar do nosso programa, como que faz, Malovani? Eu acho que você tinha que perguntar pro Lucas. Não, Lucas. Como é que faz, Lucas? O cara só perguntou um e-mail e não faz ideia, velho. É pro mexidãorocks@gmail.com. Se você quiser comentar em nosso site, como que faz, Esther? Aí você vai abrir o seu computador bonitinho, vai digitar lá www.mexidãorocks.com.br. Aí você vai ver nossa página bonitinha, laranjinha, que em breve será toda reformulada. E aí você vai escolher o post que você mais gosta e vai na seção de comentários deixar seu comentáriozinho ou direto na seção de contato. Preenche o nosso formuláriozinho e nós vamos estar recebendo sua mensagem. Isso aí, se quiser falar conosco através das redes sociais, Mexidão Rocks no Facebook ou arroba Mexidão Rocks no Twitter. Meios não faltam. Inscreva-nos, compartilhe-nos, comente-nos. Olha, tô aí, falando. Essa frase. Diego vai perder o lugar dele. Diego vai perder o lugar. É muito legal escutar a voz de vocês. Que isso? É muito. É tipo, é porque eu fico com vocês na cabeça o dia inteiro. Não daquele jeito. Que é isso? Aí. Calma aí, tipo, aí. Esse aí. Já tá gravando, esse Thiago? Tá gravando. Pois é, a gente pode usar essa frase dele de várias formas, né? É, Lucas, você acabou de se comprometer. Eu já cheguei com a língua solta, cara, que merda. Ih, se comprometeu de novo. Aí, vou ficar calado, a partir de agora eu fico calado. Melhor, hein? Eu tô aproveitando os 24 anos, tem um ano e eu não tenho 24 anos. Ih, vamos parar com a viadagem aí? Isso, como é que é? Porra. Tá foda, o cara manda um e-mail, não... porra, é foda. Vocês aceitam muita gente, Thiago, vocês têm que parar com isso, cara. Estou na presença do meu amigo externo! Só um minutinho, Thiago, por favor. Eleita pela Veja, a melhor abertura de todos os podcasts, velho. É isso aí, tô aqui de novo. Eu que vocês adoram odiar e odeiam adorar. Olha aí. Não, mas tem uma entrada melhor ainda. Me chama de novo aí. Fui. Vamos começar de novo do zero que é melhor, velho. Aí a gente segue. Vai, qual é o próximo tópico da pauta? Vai, host? É, porque não, filho. Você tem que cutucar o roxo, porque senão ele não sai da limita, não, filho. É isso aí. Oi, sabe aquelas frases que tem na vitrine do podcast, Sterno? Sim. Aquelas que você escreve o meu nome errado? Ah. Então, lá em cima vai estar assim: eu chorei, velho. Lucas Breno. Acabou. Oh, no!